35415, decolado aos 13, chame o controle em 119.8, bom voo. 198, 35415, grátis. 19973, boa noite. 19973, boa noite, Galeão, proscópia. Afirmo. Autorizado, Galeão, nível 360, upper Zulu 10, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 1198, controle, transponder 5432. Autorizado, Galeão, 360, Aperitudo 10, Depala 310, primeira ponta da direita, na saída da Elsa, São Lisa Motiva, 19580, controle 5432, é o transponder, você jogou 1973. Mostra as três, correto, chama para o spec acionamento. Papa Romeo, Charlie Serra Eco, confirma no FAT 5. Gente livre táxi, chama na Papal, tem que pegar 1-0 no 5, Charlie Serra Eco. O Papa Roberto Charlie Sierra Eco, poderia confirmar por gentileza o tipo da aeronave? Alfa. Ok, ciente, grato pela informação. Autorizado o cruzamento que estão na 735 via Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém a posição no chão do sol em 1-2, 1-9. Na Lima, ok? Na Lima eu mantenho a posição e chamo no sol. Falou do... Salvador, Salvo Salvador, Papa Romeu, Charlie Serec, para ingresso no Grande Pátio. Serra é autorizado ingresso, pátio principal, contorna, faz o ponto de espera, chama novamente torre. Sim, tira os ingressos, contorna, chama torre, ponto de espera. Ficado retravado para 67. Bomba 096, confirma, baixado travado? Ah, afirma, senhorita. Bomba 096, tráfego avistado, nível de posição na 0, vento 1970, grau 059, que negal na 095. Nível de pouso, gol no 096. Salvador, Papa Romeu Charles Serra Eco, ponto de espera 1-0, pronto. Papa Romeu Charles Serra Eco, alinha e mantém cabeceiro no zero. Alinha e mantém 1-0, Papa Romeu Charles Serra Eco. Sala 2, hoje, Mérida Primeira Direita, chamo Sala 2, dando decimal 9, boa noite. Salvador, Honorado 33, 31 a 0, pode ver. Papa Romeu Charlie Sierra Eco, autorizado a decolagem Soma 0, vento 1970 graus 059. Gente, livre de decolagem Charlie Sierra Eco. Papa Romeu, Charlie Serra Eco, decolado aos 24, chama o controle em 199, sinal 8. 119-8, Papa Romeu, Charlie Serra Eco. Salvador, Gol 973, está pronto para o táxi. A bordo estão 172, Campinas, 3 horas e 40. Confirma para o solo, 1096. O Gol 1973, está pronto para o táxi. 172 a bordo, Campinas, 3 horas e 40. 1973. Táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera Torre 1 no Noite, direção 95, altímetro 1015. 1095, autorizando o táxi Pátio 1 e Índia. Obrigado, 1973, uma boa noite. Alô, Salvador, Oxana 6310, informação IST, autorização. Oxana 6310, informação IST em curso, aguardo um minuto para cópia, prepara a saída Pulca, transição Caju. Valeu. 3-1-0, copiou? Copiou, Pucca Caju, Guadão. Copia? Só cópia. 6310 autorizado Recife, nível 350. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Caju. Aerovia Bruce 58. Transponder 5434, controle em 1-9-8. Autorizado Recife 350, por isso 58. Decola curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. 5434, transponder e o controle 198, Oxana 6310. Oxana 6310, cotejamento correto, é a porta pronta para o pushback acionamento. Marinha pronta. Uno 973, decolador 30, sob controle 1098, boa noite, obrigado. solo, eu tô 3858 sem te dar o uísque, pronto pra Copa em Fortaleza. Então 3858 em Fuma sem curso é o uísque, aguarda um minuto pra Copa. Sim, sim. Prepara a saída Momo, transição frotíssimo. Sim, sim. Pronto, pra cota. 3858 autorizado, Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0 com primeira curva de, à esquerda. Na saída Momo, transição frotí. Aerovia Pesulo 19, após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Responder 5440, controle em 1-119-8. Fortaleza 370, decola da 1-0, Momo frotí. Pesulo 19, rota de acordo com o plano 5440, 19-8, TAN 3858. TAN 3858, quanto agendamento com essa? A porta pronta para o pushback acionamento. Ciência. Pushback acionamento 3858, posição 3. 3858, governo na sua pista de solo, é a porta táxi. Autorizado pushback acionamento 3858. Para o táxi 38581, 156 a bordo, 4 horas e 20, alterna João Pessoa. 152 a bordo? 156. Gente, 156 a bordo, táxi CV Índia, ponto de espera torre 1 no 8 de 9, 5, altímetro 1015, vamos. 1015, autorizado táxi 38581, bom trabalho. Tchau. Alô. 096, informação em curso, é o uísque, pronto, cópia? 096, autorizado, Fortaleza 370, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Aerovia Vezul 19, após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5446, controle em 1 no 9 de 8. Alô, 096, cotejamento correto, já porta pronto para o pushback acionamento. Corrista 3858, pronto, esperando no zero. 3858, 170 graus, 059, autorizada a linha, decola pista 10. A linha decola no zero, tá 3858. Salvador, 6310 do 8, pushback acionamento. 6310 em coordenação, que pistão é a porta táxi? Vai pra lá. 3858 ao 53. Uno. Sempre 19-8. 19-8, obrigado, boa noite, bom trabalho. Alterna Natal. Confirmando somente a autonomia? 3h25. Sim, segue CV a parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1, no extensão 95, altímetro 1015, bom voo. Ok. E aí, 3h95, 3h90. Oi, boa noite, hoje é 6313, sinal abaixa a casa. 313, baixa travado. 12, senhor. 170 graus, 0629, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso pista 10, o 633. Boa noite, Oceano 6310. 6310, a Lima tem pista 10. 6313, ao 59, direito, 121, decimal. Aí passou. 9. 219. Boa noite, o Ocean 6313, ligou. Ocean 6313, taxi via Alfa, Juliette, até alguém, 04. Alfa, Juliette, 04. 6310, 170 graus, 629, decolagem autorizada. Três um zero zero dois um no nove decimal oito. Paulo Salvador, eu sou o Mike, Hotel Golf. 096, pronto para o pushback? Confirma a aeronave que chamou o solo? Eu sou o Mike, Hotel Golf. Eu sou o Mike, Hotel Golf. Mike, Hotel Golf, prossiga para o solo. Ok, solicitando autorização para ser rebocado da posição 6. Para a posição 4 do pátio 3. Posição 4 do pátio 3, confirma a posição atual? Posição 6 dúzia, posição 6. 20 meia dúzia? Positivo. Gente, aguarda um minuto, por gentileza, para iniciar o reboque. Aguardando, por favor. 1096 na escuta. Confirma estimado para realizar o pushback. Gente, Mike Hotel Golf. Inicie de imediato o reboque? Considere, iniciando de imediato. Gente, reporta ingressando no pátio 3, por gentileza. Considere, obrigado. 1096, aguarda para iniciar o pushback. Mike Hotel Golf te considera a instrução de iniciar o correção. Inicie o pushback e aguarda para prosseguir o reboque até o pátio 3. Considere, após aguardar para reiniciar até o pátio 3, positivo. 1096, inicie o pushback, reporta para o táxi. Mike Hotel Golf confirmando, o senhor iniciará o pushback e manterá no 06 para prosseguir até o pátio 3 aguardando. Informa o Boeing 737 da Gol realizando o pushback no 05. Positivo, considere. Muito obrigado. via Pátio Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 015. Decola de imediato. Imediato, ali decola sem parada na pista, 160 graus, meia dúzia nós, gol no 096. Positivo, continue no aguardo aqui para autorização para iniciar o reboque para o pátio 3. Está autorizado, até o pátio 3, autorizado, mais um. Ok, até o pátio 3, obrigado. Torre Bozo 4298, na final da pista 1-0, vai passar o externo agora. Gente, continue a aproximação, informarei pista livre, tráfego ingressando, vai iniciar a corrida, o vento 1,60 graus com 5 nós, 4298. Gente. E o 9815 estabilizado e LS no zero, embaixo travado. 98 no zero, continue a aproximação, pista 10, número 2 para pouso, 170 com 4 nós, o Rio 98 no zero. 98 no zero. Azul 4298, pouso autorizado no zero, 170 graus com 04 nós. Repouso azul 4298. Gol no 096, decolou o 1-2, chame controle em 1-9, decimal 8. Gol 1-9.